cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Vamos tomar um copo ali ao bar. Hoje pago eu, preciso falar. Tenho certas coisas que te quero contar. Foi ali que a conheci e comecei a amar. O gin foi o pretexto para uma conversa daquilo que parecia ser um esquema breve. Mas o meu coração teve ideia inversa e fez esse poema onde a alma escreve. É sempre assim, há coisas que jamais podes entender. O mistério é o encanto que nos faz viver. É sempre assim, é sempre assim. Nem sempre a vida é o que parece ser. E quando tu não esperas, vai acontecer. É sempre assim. Jantamos e saímos pela noite fora. Sorrimos e dançamos como adolescentes. E o meu coração não quis ir embora. Preso pelos teus olhos, meigos e inocentes. E depois as mãos, os lábios, as bocas. Encontram-se sempre, mesmo em coisas poucas. E juramos até as coisas mais loucas. Debaixo dos sonhos e das nossas roupas. É sempre assim. Há coisas que jamais podes entender. O mistério é o encanto que nos faz viver. É sempre assim. É sempre assim. Nem sempre a vida é o que parece ser. E quando tu não esperas, vai acontecer. É sempre assim. Então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Banova. E esta semana temos um disco em divulgação que é estreia. Portanto, no momento em que estamos a divulgá-lo pela primeira vez, na quinta-feira, ele estará em venda a partir da manhã, embora esteja já em pré-venda, como isso normalmente é possível. Pois bem, trata-se de um disco que já aqui várias vezes falámos, aliás foi pré-anunciado com dois temas, o último dos quais o Voa, e referimos-nos ao Sangue Ibérico. Pois bem, mas também vos habituámos sempre que falamos aqui de uma banda ter alguém ligado a ela. E claro, hoje não é diferença. Habitualmente costuma ser também vocalista. Também aqui acontece uma vez mais. É o caso do André Amaro. A voz, mas também guitarra, deste grupo que ajuda três jovens que, se bem se recordam, começaram a dar as vistas por via de um programa de televisão. Mas se eles, na altura, ainda, de algum modo, foram indicados para se juntarem. A verdade é que eles agora já formam um grupo coeso. E esse disco, agora o disco homónimo, já vem a demonstrar isso mesmo. Antes de mais, claro, dar as boas-vindas então ao André Amaro aqui à Rádio Boa Nova. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliver do Hospital, ainda que seja virtualmente. Muito obrigado, muito obrigado. A verdade é que nem está assim tão longe quanto isso. Ora bem, começamos por aqui, desde logo, dizer que está numa aldeia bem perto de Sabugal, aliás, encostado mesmo à Espanha, não é? É verdade. Que é a origem do André Amaro. E isto, porque se calhar também esta... A sua ligação à Raia também, de algum modo, vem editar também aquilo que é a música do Sangue Ibérico. Sim, o Sangue Ibérico tem realmente essa gênese, esse flamenco, essa Espanha e Portugal bem vincados, bem unidos. E também sim, pode-se dar um pouco também das minhas origens, mas quanto ao Paulo e ao Alexandre, também sempre tiveram muito presentes aqui o flamenco e o fado, até porque o Alexandre é de uma zona... também bastante ligada à Espanha, que é a Vila Franca de Xira, portanto, e o Paulo, também onde ele cresceu, havia uma grande comunidade de etnia cigana, que também integrou ali na parte do Flamengo e na parte de Espanha. Portanto, estamos todos de alguma maneira ligados à Espanha e ao ritmo flamenco, e por isso ele faz parte da nossa gênese, daquilo que nós fundimos, que é realmente o fado e o flamenco, porque quando o fizemos e quando o começámos a fazer, foi de uma maneira muito natural, porque não pensámos muito, simplesmente eram os nossos gostos, era aquilo que nós gostamos e somos influenciados por isso quando juntámos foi muito fácil, e essa mistura e essa sonoridade própria que nós temos foi bastante natural. Não venhas roubar os lábios, os beijos que não lhes deste, que mesmo tontos são sábios. Das coisas que não disseste, não julgues que apaixonados são mais fáceis de alcançar, pois ficam mais refinados, mais difíceis de enganar. Não te fiz no seu perfume, nem na luz da sua chama, que às vezes o gelo é lume a queimar a quem se ama. Não te fiz no seu perfume, nem na luz da sua chama, que às vezes o gelo é lume a queimar a quem se ama. Não julgues que a cor carmim revela ocultos segredos, é como o fino cetim a fugir por entre os dedos. Não venhas às escondidas escondendo loucos desejos, que aquelas noites perdidas ainda estão nos meus beijos. Sem dizer nada, a dizer que te vais dar, que podes na madrugada noutros lábios me encontrar. Thank you. há pouco falou das várias ligações que justificam essa nossa sonoridade enquanto banda. Mas a verdade é que a produção deste disco, e por aqui temos que talvez começar, vem a estar a cargo do grande guitarrista, o Pedro Joia, que é um dos nomes de facto da música em Portugal. E, sabendo que ele próprio tem ligações quer ao fado, quer ao flamenco. Quando é que surge o Pedro Joia nesta vossa... Bem, eu ia dizer caminhada, mas aproveitando o vosso termo, esta vossa cavalgada? O Pedro Joia apareceu de um convite que lhe foi feito para produzir e para trabalhar connosco. Uhum. Portanto, enfim, quando o Pedro Joia aceitou... Teve todo o prazer em participar neste álbum. Ficámos muito contentes, porque o Pedro, para além do músico excelente que é também uma referência para nós, e sempre foi, antes de o conhecer pessoalmente, sempre foi uma referência, e poder trabalhar com as nossas referências e com aquelas pessoas que nós acompanhamos o trabalho e temos e gostamos, é sempre um prazer, e torna-se também algo... Pois quando entramos em estúdio e tudo, trabalhar com ele, para o nervosismo, é? Estamos a trabalhar com um grande nome da música portuguesa, da música mundial, se podemos dizer assim, porque ele já tocou por todo o mundo, com artistas de todos os géneros. Portanto, foi incrível quando recebemos a notícia de que o Pedro Joia nos iria acompanhar neste trabalho e nos iria produzir. E depois também tivemos o privilégio de aprender muitíssimo com ele, até porque foi o nosso primeiro álbum, foi a nossa primeira gravação, o nosso primeiro... tempo de estúdio, não é? Toda uma novidade. E desde a escolha das músicas, à preparação das músicas para levar para estúdio, à gravação, ao produto final, tudo isso, o Pedro Joia nos ensinou muito e nos ajudou muito nesse processo também para chegar ao álbum que temos. Portanto, foi para nós um prazer enorme e um orgulho poder trabalhar com o Pedro, que é uma referência, um grande nome, sem dizer. Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope, vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou-me deitar no teu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou-me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham de manhã depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham de manhã depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera. para este vosso álbum homónimo, portanto, para se juntar ao André Amar, ao Alexandre Pereira e ao Paulo Maia, vem, enfim, a fina flor dos músicos em Portugal também, entre outros Mário Delgado, o Tomás Pimentel, o Rui Pitti, o Ângelo Freire, o André Silva, o Rogério Ferreira, enfim, outros tantos. É que, de algum modo, vocês veem-se imersos, não é, num conjunto de pessoas, todas elas muito talentosas. Sim, sim, da mesma maneira que nós já acompanhávamos e seguíamos o trabalho do Pedro Joia, também de alguns destes músicos que trabalharam connosco, nós já seguíamos o trabalho e, claro, são também referências para nós. Alguns deles já os conhecíamos pessoalmente, já tínhamos até podido trabalhar com eles, mas outros só conhecíamos o trabalho. Uhum. Portanto, quando claro, o Pedro Joia teve que chamar-me, claro, um dos melhores músicos portugueses, e foi o que nós tivemos o privilégio de ter no nosso álbum, grandes nomes, sem dúvida, grandes referências da música portuguesa, e depois poder estar ali a trabalhar com eles, e também da mesma forma que com o Pedro, aprendemos também com eles, e vemos trabalhar ali ao pé de nós, e ver aquele processo de criativo que eles têm, e a maneira como executam e como fazem, é realmente incrível, porque são músicos realmente talentosos e de outro nível mesmo. Fado no meu canto, canto à noite até ser dia. O meu povo trago um pranto no meu canto, a moraria. E tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar e a terra. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Só me falto eu, Senhor, da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim, já nascido. Trago um fado no meu canto, na minha alma guardado. Vem por dentro do meu canto à procura. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Estamos a falar com o André Amar, a voz e também uma das guitarras do Sangue Ibérico. E dizem por aí as boas línguas que o André Amar só se sentiu inclinado a cantar já aos 20 anos. Ora, estamos habituados aqui normalmente a falar com bandas e que dizem, enfim, que aos 5 anos já cantavam, que já estavam em palco. Ora, O que é que fez, de repente, aos 20 anos, inclinar-se para esta arte? Pois é, as pessoas estão habituadas a ouvir um bocadinho isso, já que desde toda a vida cantam e que sempre foi sonho. Bom, para mim foi um bocadinho diferente. Eu sempre, a música sempre esteve muito presente na minha vida, sempre fui uma pessoa que ouviu muita música, gosta de música, de vários estilos de música. Não sou fechado, assim como o Xangri Ibérico, eu sou um bocadinho também reflexo dos três. Uhum. Nós não somos fechados a um único estilo de música. E este álbum também vai mostrar um bocadinho isso, que o Xangri Ibérico não são fechados no fado, no flamenco, no pop, não são fechados numa gaveta. Sim, são versáteis. Realmente, uhum. São versáteis e esse meu gosto também pela música e essa versatilidade foi também uma coisa que me ligou muito à música. Portanto, depois quando um dia eu tive a oportunidade, por uma brincadeira, de cantar, cantei com um grupo que havia num bar, que me convidaram, por brincadeira, e a partir daí cantei, já com 20 e poucos anos, cantei, entretanto, surgiu o Alexandre, nós já éramos amigos antes do projeto musical, portanto, um dia ele pergunta, ele pede, eu queria, porque ele já tocava noutros grupos e tinha-lhe surgido um convite para ir tocar a um sítio. E queria um vocalista. E disse, olha, assim, eu não sei, posso te arriscar para hoje, eu posso te arriscar. Entretanto, essa data não foi realizada, mas dissemos, olha lá, então é porque não nós nos juntarmos os dois e irmos tocando por aí, mas também se não resultar amigos, como sempre. E assim foi. Um dia ensaiamos em minha casa, achámos que aquilo até estava a soar bastante bem, eu também estava a iniciar a guitarra, também estava a iniciar a aprendizagem de guitarra, E pronto, lá foi, e um dia recebemos um convite para ir tocar a um sítio, foi aí que também decidimos o nome, o Xangri Ibérico, perguntámos qual era o nosso nome, o Alexandre ligou-me, André, o que é que nós fazemos, qual é o nome, entretanto um disse Xangri, outro disse Ibérico, então olha, pronto, também se não resultar e se isto não for bom, nós também temos, no próximo nós mudamos e logo vemos. Sim. E foi um pouco por aí, e sem dúvida que depois do Xangri Ibérico eu comecei a cantar, comecei também a perceber que realmente era andei enganado, que realmente é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, porque é em cima do palco que me sinto bem, é com a música que me sinto bem, apesar de ter vindo tarde, veio em boa hora e nunca é tarde também para fazer aquilo que gostamos. Pouco importa se a tua porta hoje se fecha para mim. Aventuras, vivo loucuras, sou bem mais feliz assim. Tu não pensavas e nem julgavas que algum dia era capaz, mas vivo bem e tu vê bem, viver sem ti já tanto faz. Diz ao tempo para te avivar essa memória, pois com o tempo vais dar a mão à palmatória. Diz ao tempo para te avivar essa memória, pois com o tempo vais dar a mão à palmatória. Boa Nova, um mundo de emoções. Se bem me lembro, era dezembro, estava um frio de rachar. Disse-te adeus e os olhos teus fingiram nem se importar. Mas tu agora que fui embora, dizes que não me queres mais. Já te esqueceste que me disseste onde é que pensas que vais. Diz ao tempo para te avivar essa memória, pois com o tempo vais dar a mão à palmatória. Diz ao tempo para te avivar essa memória, pois com o tempo vais dar a mão à palmatória. Tempo para te avivar essa memória, pois. depois com o tempo vais dar a mão à palmatória. Diz ao tempo para te avivar essa memória, pois com o tempo vais dar a mão à palmatória. Ora, para quem conhece a zona de Sabugal, enfim, não é muito longe de nós, a aldeia do Bispo está mesmo encostada à raia espanhola. Exato. E vocês falam aqui que são versáteis na música, e esta aqui é quase uma provocação, esta questão. Nós somos muito ciosos do nosso fado. Claro, às vezes até, como bem sabes, há experiências até no Japão de cantar o fado. Enfim, sim, e nós somos muito críticos em relação a essas coisas. Ora, será que os espanhóis são críticos a esta vossa incursão num estilo músico que é muito mais próximo deles, o flamenco, não é? do nosso fado? Pô, não sei. É assim, nós até hoje nunca tivemos esse tipo de críticas, também porque nós nunca nos definimos como flamenco ou como fado ou como outro estilo qualquer. Nós não nos definimos com um estilo só. Nós somos uma mistura de influências, de gostos, que se resumem numa sonoridade própria e que nós fazemos sem estar a pensar, olha, isto é X ou temos que soar aqui. Não, quando nós agarramos alguma música para trabalhá-la, quer seja já, quer a música já exista, quer não exista, nós agarramos e fazemos à nossa maneira, sem estar preocupados em que seja fado ou flamenco. Não, nós criamos uma sonoridade e por isso as pessoas também nunca nos identificaram ou nunca nos viram como um estilo único. E portanto nunca tivemos esse tipo de críticas. Em relação à Espanha, nós tivemos a oportunidade de ir à Espanha já apresentar o nosso trabalho. Exato. Fomos convidados pela produção do Got Talent de Espanha, para participar o ano passado. Um convite que, claro, ficámos muito orgulhosos por recebê-lo, porque quer dizer que as pessoas nos viram e que gostaram. Então fomos participar no Got Talent como convidados, e fomos muito bem recebidos. Além de sermos muito bem recebidos, tivemos umas críticas muito positivas, quer por parte do público, quer por parte do júri, que também pôde dar a sua crítica. Portanto, e por incrível que pareça, quando chegámos a Portugal e quando o vídeo começou a ser divulgado e quando as pessoas perceberam que nós fomos convidados para ir ao Got Talent de Espanha, tivemos uma reação, não sei se igual ou maior àquela que tivemos quando participámos cá. Por incrível que pareça, é quase ter que ir lá fora para ser reconhecido cá dentro. E aconteceu um pouco isso. Fomos lá fora e as pessoas, de repente, o cheiro ibérico, isto é bom, isto as pessoas gostaram. E foi claro, ir ao país vizinho e ser bem recebido como fomos e ter umas críticas tão positivas como tivemos, foi sem dúvida uma surpresa, porque quando fomos nervosíssimos, porque pensámos, bem, agora o que é que vai ser daqui? Nós vamos apresentar, não igual, claro, porque nós temos uma sonoridade, eu acho, própria, mas ali um toque do que ele já tem. Então, quando aquilo acabou e recebemos a crítica e o público, da maneira como reagiu e tudo, nós percebemos que a Cida gostava imenso, e o público, as mensagens que fomos recebendo também de Espanha, foram incríveis, pessoas que gostaram muito, que já pediam o CD, já, mesmo em Espanha, portanto nós fomos muito bem recebidos, e eu acho que foi mesmo por isso, porque nós não nos definimos como um estilo, porque não somos, não é porque não queiramos definir-nos como um estilo único. Nós temos um estilo, sim, que é o nosso, que não sei se pode encaixar numa gaveta, ter numa só gaveta, portanto não sei bem se nos podemos definir apenas como um estilo. Somos uma mistura de influências que depois são o Chagre Américo. E também, isso mais ou menos que nos define. Exato. E também é uma questão de mentalidade, não é? Eles têm um Dom Quixote, um homem dedicado para a frente, não é? Nós, quer queremos, quer não, temos os velhos do Restelo, não é? Portanto, poderá também ser. Isso vai sempre acontecer. Exatamente. Isso vai sempre acontecer, porque há uns que, não, porque isto vem estragar o fado, ou vem estragar o flamenco. Vai sempre haver. Claro, é preciso que a gente agradar a todos, não é? Muito menos com versões ou com músicas que já foram feitas, né? Porque as pessoas já têm a música na cabeça, têm o original já, já imaginado, não é? Já no ouvido. E depois é muito estranho chegarem ali três rapazes e aquilo soar diferente. Há pessoas que ainda lhe faz confusão e eu percebo perfeitamente que lhes faça confusão. Mas lá está, como nós nunca nos definimos com um estilo de somos fado, portanto nós cantamos fado, não é mentira, mas as pessoas também sabem aquilo que vão ouvir, porque estaríamos a enganá-las, não é? Se dissessemos, olha, nós vamos cantar fado agora, vamos apresentar aqui um fado, não, estaríamos enganados, porque as pessoas iriam pensar que nós íamos apresentar um fado. E elas depois também não se sentem enganadas por isso mesmo, porque sabem aquilo que vão ouvir, sabem que vão ouvir uma versão própria. E por isso também não temos recebido essas críticas. Claro que mesmo com originais, e o que vai acontecer seguramente, é que quando apresentamos agora também este álbum, que vai ter originais, as pessoas, algumas vão gostar, outras não vão gostar, outras acham que devíamos ter feito de uma maneira. Portanto, vai acontecer sempre. Até nós, quando acabámos o álbum, nos aconteceu a todos. Aqui, se calhar, eu devia ter feito de outra maneira. Aqui, se calhar, eu devia ter cantado de outra maneira, para cima e para baixo. Portanto, vai sempre acontecer isso. Eu acho que é natural do ser humano que nunca está satisfeito, sim, nunca está saciado. Eu não estava à tua espera e não esperava ninguém, mas chegou a primavera e tu chegaste também. Eu não estava à tua espera e nem esperava ninguém. O vento beijava as flores num perpétuo movimento. A mim beijaram-me amores dos teus cabelos no vento. O vento beijava as flores e eu fui no movimento. Os meus olhos indiscretos nesse teu discreto olhar viram os sonhos secretos que estavam por partilhar. Mas foram secretos os sonhos do teu olhar. Estava à tua espera, eu não esperava ninguém, mas chegou a primavera e tu chegaste também. Hoje ainda é primavera e tu estás aqui também. Mas isso é vantagem que vocês agora têm um disco que está datado, pronto, está cá fora, não é? Aliás, vai estar cá fora para venda. Sim, sim. É verdade, mas depois têm os espetáculos e podem reinventar as coisas como bem entenderem. Sim, sim, sim. E com a vantagem sim, porque... que ao longo deste período de tempo, por exemplo, este programa que estamos aqui, para onde está a falar, tem 13 anos, portanto, já estamos há 13 anos a conversar todas as semanas com uma banda em destaque. Ora, e por aqui já passaram, olha, recordo-me, por exemplo, Fado Ladino, em que mostrava o fado também com ritmos de árabes, portanto, ou seja, tudo aquilo que se vai acrescentando, como é o vosso caso, vai também abrindo a mente das pessoas, não é? E deixa as coisas sejam feitas de uma maneira profissional, tudo é possível, porque se há coisa que não existe na música, são os partilhos, não é? Tudo é possível fazer. Sim, sim, sim. Sim, e até porque a verdade é que depois ao vivo as coisas sabem de outra maneira. A mesma música ao vivo eu já tive pessoas que, claro, próximas de mim, claro, e próximas de nós, que familiares, que nós pudemos mostrar as músicas que foram saídas no CD, não é? Portanto, e depois ouviram-nas ao vivo, já ouviram ao vivo, que nós já tivemos a oportunidade de mostrar algumas ao vivo no nosso último concerto, que aliás foi o primeiro desta tour. Uhum. E chegarem ao fim e dizer, pai, esta música hoje gostei mais do que enquanto tinha ouvido. Portanto, isto vai ter sempre muitas coisas, porque a música, lá está, a música é uma forma de arte e como qualquer forma de arte não é fechada, não é quadrada. Portanto, é normal que umas pessoas gostem e outras não, porque a arte é mesmo isto. É uma forma de expressão que não pode agradar a todos, porque se agradasse a todos então era matemático e não tinha graça nenhuma. Sem saberes, vai a pé, está sinal fechado, marcha a resto do outro lado e olha para mim, põe o passo no meu passo, estrelas vamos pisar, voa sobre mim como o rio, voa sobre o mar, lua que me faz não parar. Abre os braços, vem no vento, como folha a cair. Hoje o sol abriu, chegou e não volta a partir. Deixa-me ser feliz assim. Luzes vão no nosso caminho apagar o traço contínuo. Queres brilhar? Toca o sino, queres ficar? Eu não desafino. Guia tu, como quem não deve, corpo nu, para matar a sede. I love you, sei que te diria. Amor cru, encontrei um dia. E olha para mim, põe o passo no meu passo, estrelas vamos pisar. Voa sobre mim como o rio, voa sobre o mar. Lua que me faz não parar. Ah, olha para mim, abre os braços bem no vento, como folha a cair. Hoje o sol abriu, chegou e não volta a partir. Deixa-me ser feliz assim. Oh, passo no meu passo estrelas. Vamos pisar, vou sobre mim como o rio, voa sobre o mar. Lua que me faz não parar. Ai, olha para mim, abre os braços bem no vento, como folha a cair. Hoje o sol abriu, chegou e não volta a partir. Deixa-me ser feliz assim. Sabe que quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do André Amaro, tem que passar por três desafios. Ora, espero que esteja preparado para eles. Vamos ver. Ora bem, então, vamos aqui recordar que o André Amaro vem então de Sabugal. O Alexandre Pereira vem de Vila Franca de Xira. E o Paulo Maio, um bocadinho mais abaixo, vem de Setúbal. E vêm fazer um concerto aqui em Oliveira do Hospital. E aqui os Beirões dizem-lhe assim: ora, André, porquê é que não estás consigo duas bandas ou dois autores nacionais? Convide lá você à sua vontade. Pois bem, André, quem é que iria convidar para este sarau em que atuariam os Sangue Ibérico? Compositores, então, não é? Bandas, está à vontade. Bandas. Está em aberto. Eu tenho. O Sangue Ibérico, acho que são as piores pessoas para responder a esta pergunta. Só por um motivo, porque pela nossa filosofia, pelos nossos gostos, porque eles são tão variados. Uhum. Porque nós vamos à Espanha, nós temos lá um leque enorme de referências e pessoas que nós ouvimos todos os dias, porque vamos pesquisar músicas e porque vamos ouvir e vamos ver ao vivo, vamos ver essa mesma. E aqui em Portugal acontece exatamente o mesmo. Grupos e artistas que nós a toda a hora são referências, portanto. Uhum. Nós ainda por cima ainda temos mais um país para ter referência. Portanto, ainda é mais difícil e ainda é mais complicado para nós. Mas se eu pudesse convidar para tocar no mesmo sítio que nós, ou para estar no mesmo sítio que nós, eu vou então escolher, são dois, então, um português e um espanhol. Não, o espanhol pode guardar para o próximo desafio, que aí já é facto, então pronto, então nacional. Vamos só escolher aqui nacional. Eu não sei, talvez Ana Moura, que é uma referente para nós em Portugal. Uhum. Não sei, o António Zambus também, que para nós é uma referência. Ora, Ana Moura... Podiam ser esses dois. Muito bem, Ana Moura e António Zambus. Onde se solta o vento, eu sou do véu. Só desejo o que passa, o breve instante. Navios, água dos rios, sou viajante, caminho sempre adiante. Tal como a Firmina, Ana e Josefina querem ter a tutela, mas sinto a sela e o meu amor gela. Reanimo o norte e fujo a correr. Sonhei com os dias de todas as Marias virem à janela e como uma aguarela verde e amarela num ondulado forte de azul rosmaninho. De tanto querer tudo que é mulher, sei que no final de não saber qual vivo assim o mar de amar sozinho. O segundo desafio é portanto o inverso: é vir alguém da cena internacional e que chega a Portugal quer que vocês participem no seu concerto. Pois bem, de onde gostariam que viesse esse convite? Não sei, mas uma Buica, uma artista uhum. espanhola, mas que é muito internacional e que é um grande referente para nós. Não sei, eu também estava a tentar encontrar um homem e uma mulher, para não serem duas mulheres, mas sei lá, o Miguel Poveda, também que para nós é um referente. Ou um Cigala, não sei, é muito complicado. Talento que seguro. Se para el tiempo, no habrá. noche soñar, soñar. Então vamos agora ao último. Dizem que é o mais difícil. Vamos lá ver. Okay, imagino okay. que vai haver um disco de tributo aqui em Portugal para homenagear um autor ou uma banda. E que batem à porta do Sangue Ibérico a dizer, olha, faça uma versão de um tema dessa tal banda ou desse autor porque vai integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema é que o fariam? Mais complicado, é verdade. Mas foi avisado. É verdade, bem. Sem dúvida. Sem dúvida. Não sei, nós temos uma grande referência aqui em Portugal, que eu acho que é de toda a gente, a Amália Rodrigues, que nós, claro, temos que... Eu acho que é quase óbvio esta resposta, mas é verdade. Não sei, talvez um Carlos Paião, que também gostamos muito. São tantos nomes importantes. Sim, mas acho que esses dois... Sim, então escolha um tema de um deles. Da Amália... Complicadíssimo. Pode ser uma, nós apresentámos no programa e tudo. Foi a música que levámos à final. Uhum. Estranha Forma de Vida. Muito bem. Pode ser. E do Carlos Paião, não sei, História Linda. História Linda. Uma música lindíssima. Eu não te acompanho mais. Deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. As ruas do seu dia-a-dia, dobrando esquinas que sorte trazer, como nós todos fazemos no fundo. E então perguntas-me a razão da história, assim tão simples como respirar. Sabes, amar é uma vitória e a vida é simples de contar. Eu aprendi a perceber melhor a importância das coisas normais. É que eu fui filho desse amor, da história linda dos meus pais. Desse amor, palavras já não dizem mais. Ora, passou com maestria os desafios. E o único problema que temos aqui de falar com o André é o tempo. Enfim, corre tudo muito depressa, não é? E a conversa só com as cerejas também da sua zona. Mas volta quanto antes. mas vêm em marés de saudade. Voa, voa pelos telhados de Lisboa. Vai, mas vem em marés de saudade. Voa, voa pelos telhados de Lisboa. Pelos telhados de Lisboa. Saudade vai, saudade vai. Não dá quem manda em mim, sou eu. E hoje o dia é meu, depois sei lá. Ninguém jamais será feliz se vive de ontem à espera de amanhã. Vai, mas vem em marés de saudade. Voa, voa pelos telhados de Lisboa. Vai, mas vem em marés de saudade. Voa, voa pelos telhados de Lisboa. Vai, mas vem em marés de saudade. Voa, voa pelos telhados de Lisboa. Vai, mas vem em marés de saudade. Voa, voa pelos telhados de Lisboa. Pelos telhados de Lisboa. Não queríamos deixar de ir embora sem fazer esta questão. Vocês vão começar agora a ter alguns concertos, agora para já até algumas apresentações nas FNACs. Criaram expectativa, enfim, o disco está aí para sair, não é? Portanto, é muito imberbe esta pergunta, mas criaram uma expectativa, embora saibamos todos nós o que é hoje o fenómeno da venda dos discos, não é? Que não afere, sim, nem a qualidade, sim. Portanto, os discos quase não vendem, mas criaram uma expectativa quanto à recepção deste disco. Nós esperamos que seja um disco muito bem recebido, porque todos os dias nós recebemos a nossa página, quando é que, aliás, desde a nossa saída do programa, que eu acho que a mensagem mais recebida, só esperássemos fazer uma triagem ao nosso Facebook e às nossas redes sociais todas, nós, a palavra mais escrita, de certeza que seria CD, porque o CD é o álbum, porque todos os dias, desde que saímos do programa, todos os dias recebemos mais que uma mensagem, perguntar quando sai o CD, quando é que sai, já está previsto, não está previsto, todos os dias. Então nós estamos à espera que as pessoas realmente o recebam, porque há muitas pessoas que têm curiosidade ainda de ver quem são os Che Grimério, porque os ouviram na televisão, ouviram aquelas três músicas, não é? Exato. Depois também ouviram a Cavalgada, que também foi um single muito bem recebido pelas pessoas, foi também uma surpresa para nós. Ver tudo. Já viram o vídeo do Voa, não é? Que escolheram uma paisagem lindíssima de Santa Luzia para. Enfim, para. Sim. Portanto, nós temos uma expectativa bastante. Não sei se posso dizer algo, mas boa. Temos uma expectativa boa para este álbum e que as pessoas realmente se possam. Primeiro, mais que vender, que as pessoas possam rever daquilo que nós fizemos e perceber todo o gosto que nós pusemos e todo o trabalho que nós tivemos aqui. E todo o amor que pusemos agora neste álbum. Portanto, eu acho que mais importante que vender, acho que é reconhecerem que o Che Grimério fizeram com todo o gosto para eles, porque a música é feita para eles, não é feita para nós, porque senão tocávamos aqui em casa e fazíamos aqui só as nossas músicas em casa. Não? Portanto, esta música, para além de nos ter que agradar a nós, tem que agradar ao público, tem que ser aquilo que nós achamos que vai chegar às pessoas. E é isso que tentámos fazer neste álbum. É um álbum que as pessoas revejam nele, porque é um álbum que já tem originais, é um álbum que já tem aquelas versões que as pessoas conhecem e cantam. Portanto, tentamos dar ao público aquilo que são os Che Grimério, por isso o nome do álbum se chama Che Grimério. Muito bem. Ora, André, dá-lhes parabéns por este disco. Espero que também aos seus colegas. Foi um prazer falar consigo. E seguramente, se Deus nos permitir, iremos falar mais vezes, porque irão dar-nos muitos motivos para que vos acompanhemos no que diz respeito à vossa música. Claro que sim. Muito obrigado. Obrigado, nós. Sumis, e o telemóvel não voltou a dar sinal. E como vês, cá vou andando com uma vida menos mal. Sempre pensei que uma mensagem me dissesse ao acordar: olha, rei, esquece tudo o que te disse, é para voltar. Vamos dar um tempo, disseste tu quando saíste para fumar. Vamos dar um tempo, disseste tu no fim da noite, nesse bar. Mas quanto tempo, perguntei eu, precisas tu para fumar? Mas quanto tempo, precisas tu para outra noite, nesse bar? Não respondeste, queimei não querer passar. Todos os dias, quando pego na guitarra para compor, que invento para o amor. E o refrão traz-me sempre nas palavras por rimar a sensação de que o tempo já passou e que hoje vais ligar. Vamos dar um tempo, disseste tu quando saíste para fumar. Vamos dar um tempo, disseste tu no fim da noite, nesse bar. Mas quanto tempo, perguntei eu, precisas tu para fumar? Mas quanto tempo, precisas tu para outra noite, nesse bar? Teima em não querer passar.